Deus quem te fala. Toda prova tem limite, e a vitória quem decide é Deus quem te fala. É Deus quem te fala. Ele está...